Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de 2015, o programa que vai para hora aqui no canal 1 da sua Rádio Internet. Edição para este domingo, dia 8 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai trazer ao nosso auditório nem mais nem menos do que praticamente duas horas, um bocadinho mais de nossa contagem. Vamos até à década, aliás, ao número 1901. Vamos, portanto, conferir 30 músicas até, enfim, vamos depois ir um bocadinho mais lá para frente. Para já ficamos pelas 30 músicas nesta edição. E vai ser com rock que vamos começar, com o posto 1930, que é dos U2. A música chama-se Window in the Skies. Esta música é bem conhecida de todos nós. É uma música... enfim, não é das mais conhecidas dos U2, mas continua a ser conhecida. Em 1929º lugar está a música dos Skyhooks, Million Dollar Rough, aliás, é como se chama esta música. É um rock mais antigo e é também uma música então com mais ritmo também. Mais calma é a música de Robbie Williams, chama-se Feel, e esta também dispensa apresentações, é um êxito recente, tem... há alguns anos, essencialmente 10 anos, está então no posto 1928. Depois vamos ficar com Higher and Higher, música de Jimmy Burns, que é mais um dos nomes que não é assim tão conhecido este, mas não é mais conhecido no público geral. Mas assim, tem, enfim, tem a sua conotação, não é? Tem a sua margem, aliás, por isso mesmo ficou bastante acima, considerando que estamos a falar em 2007, não tanto assim, mas ficou no posto 1927 com esta música, como, digamos, uma das melhores músicas de sempre. Esta de Jimmy Burns, Higher and Higher. Vamos conferi-las, são as primeiras 4 da edição de hoje do nosso programa 2015. With the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. We'll be right back.

De regresso, depois destas quatro músicas, vamos agora para o posto de 1926. Ah, mas antes vou recordar apenas os restantes postos, ou seja, de 1927 até 1930. Pois muito bem, então o posto de 1927 pertence a Jimmy Burns e este fantástico Higher and Higher. O posto de 1928 a Robbie Williams com a música Feel, também Skyhooks com o tema, claro, pelo nome de Million Dollar Rough, e Window in the Skies, então, dos U2. AC Fantasy está no posto 1926 com uma das melhores músicas, e a música é Shine Shine, é como se chama esta música, então, que está no posto 1926. Subimos um bocadinho mais e vamos encontrar uma música que também dispensa apresentações. Buffalo Springfield, com For What It's Earth. É como se chama esta música dos Buffalo Springfield. É um tema que, como já disse, também dispensa apresentações. Depois, Strangers on Train, música dos Sports, mais um grupo que não é tão conhecido. Uma sonoridade bem disposta, rock também, mas uma sonoridade bem disposta, bem atrevida, se quisermos, e é um tema que dá boas energias. Posto 1923, a música chama-se I Got Your Babe e é dos UB40, é a melhor versão dos UB40, porque esta música foi interpretada por Sonny e Cher, mas é que nós, era a versão dos UB40 que vamos ouvir. Segundo a revista, esta música está muito classificada, esta versão, no posto 1923. Pois muito bem, vamos conferi-la. São os próximos 4 como ouvir na edição de hoje do nosso 2015. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A field day for the heat, a thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. To your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. I ain't lying, cause there ain't no time. No city is a pity, cause I dress divine. Canal 1. Flower in the spring, I got you. Pois muito bem, área I Got You Babe, música dos, a versão dos EB40. Vamos subir mais postos na classificação, mas antes quero vos recordar que no posto de 1924 ficou a música dos Sporter, dos Sports, Strange on the Train. 1925, For What's It's Worth, música dos Buffalo Springfield, e no posto de 1926 o tema Cine Cine dos AC Fantasy. Músicas conhecidas são cada vez mais, e esta é uma delas. Bigger Than My Body. Música então do John Mayer, que é um tema bastante conhecido também, década de 90, creio. É um tema bastante. Já da década de 2000, agora não sei. É um tema. Até posso ver aqui se tem aqui a função à minha exposição. Não, tem aqui do ano. Mas esta música então, de John Mayer, que está no posto 1922. Subindo, Dr. Feelgood, música então dos Mother Crew, aliás, Mudley Crew. O nome até é conhecido, e nós conhecemos esta banda, este projeto. É mais, não vou chamar heavy metal, mas é um metal um pouco mais pesado, e vai contrastar com a música Vienna dos Ultravox, que está no posto 1920. Vamos acabar com o tema de rock and roll, do chama-se Rockabilly Rebel, música dos Major Matchbox. São os próximos 4 que vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Espero que gostes, que esteja a gostar desta seleção musical. Recordo que esta seleção também está disponível na página do nosso programa em canal1.radioantenaweb.info/programas/2015.htm. Faça como quiser, o importante é que a partir da primeira barra, neste caso é tudo números, que tudo seja escrito em letras maiúsculas, aliás, em letras minúsculas, portanto, para que não dê erro. Bom, vamos dar música, ficamos para já com este milionésimo, nonocentésimo, vigésimo segundo lugar, John Mayer com Bigger Than My Body. Música então de John Mayer. Surrounded by all this pavement, guess I circle while I'm waiting for my fuse to dry. Someday I fly, someday I soar, someday I bathe so damn much more. Cause I'm surrounded by all this pavement, guess I circle while I'm waiting for my fuse to dry. Someday I fly, someday I soar, someday I live so damn much more. Cause I'm my body gives me credit for. Yeah. breath on the window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until. It's a real rock and rhythm that's creeping all over this land. I'm a rock and baby rebel from head to toe. I gotta keep a rocking everywhere I go. Everybody join us for good company. Be a real cool cat, be a rockabilly rebel like me. Depois desta música, Rockabilly Rebel, música dos Major Matchbox, Viena dos Ultravox, está no 1920º posto. No 1921º posto está a música dos Motley Crue, chama-se nem mais nem menos que Dr. Feelgood. E o posto de 1922 pertence a Bigger Than My Body, de John Mayer. Vamos subir um pouco mais na classificação. Lazy Sunday Afternoon, música, ou seja, preguiçoso de sábado, aliás, domingo, final de domingo à tarde, final de domingo, não é? Música dos Small Faces. Esta música é mais uma daquelas que é bem conhecida. A música até bastante. Tem energia. De calma não tem muita coisa, para preguiçoso não tem grande coisa. Wild Nights de John Cogan Mellencamp, mais um tema, este não é tão conhecido, mas o nome até é. Still Conceal, Long Hot Summer, e o posto 1915, aquela vez todas estas quatro mais conhecida. Sheryl Crow, Every Day is a Reading Road, é como se chama esta música então, da cantora Sheryl Crow. É um tema conhecido, também fez bastante sucesso, e nós vamos conferi-lo agora nesta edição do nosso programa, do nosso 2015. Daqui a pouco vamos... Aliás, a partir deste momento, já estamos a dobrar a barreira dos 100, ou seja, já subimos 100 postos na contagem. Vamos à música então, posto 1918 para os Small Faces e Lazy Sunday Afternoon. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? They make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on me wall. They're doing me blasting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. I close my eyes and drift away. I'll sing you a song with no words and no tune. They'll sing in your party while you suss out the moon. Oh yeah, lazy Sunday afternoon. I've got no time to worry. Close my eyes and drift away. Yeah. We'll be right back. There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way, yeah. Crazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Pleasure that's been for us all. Give my heart on a shine. E de volta ouvintes, depois destas quatro músicas, deposto 1915 para Every Day is a Winding Road, música da cantora Sheryl Crow. O posto 1916 dá para os Silk Council com Long Hot Summer. John Colgan Mellencamp traz-nos, ou trouxe-nos no posto 1917 Wild Nights e no posto 1918 a música dos Small Faces Lazy Sunday Afternoon. Posto 1914, os Bee Gees com Give Talking, uma música bem conhecida que faz lembrar só o simples princípio Fever Saturday Night. No posto 1913 temos Tommy Tone com... aliás, Tommy to Tone, que nos traz um tema pelo nome de, que dá, tem este nome, 867-5309 Jenny. Isto é quase que dá um número de telemóvel, quase. Mas é que assim que se chama esta música, então, que é um tema... também é um roqueiro, não tanto como alguns já aqui ouvimos, mas é um tema roqueiro também. 1912, Just Another Night, música do Mick Jagger, né? Que é um nome inconfundível no mundo da música, tal como esta música. O senhor dos Rolling Stones, aqui a solo, não é? E no posto 1911 está Good Times, de Tommy Lee. Esta música é mais uma daquelas também que... tem o seu cat rock, né? Tem pop rock, dá as duas coisas. Tommy Lee é um cantor neste sentido. Tanto dá para pop rock como para rock. Vamos ouvir só os próximos quatro, como a edição de hoje do nosso programa 2015. Yeah. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. there's a place I wanna show you and it won't take long. Take a ride, take a ride. It's looking like we're getting there, over here, coming clear. Place that has no lines or times or cries. Just good times, just good times. Take me away to a place where the good times run. Got myself worked up over nothing today. All the trash is in my head, I gotta throw it away. It's alright, it's alright. It's looking like we're getting there, over here, coming clear. Place that has no lines or times or cries. Just good times, just good times. Take me away to a place where the good times, good times run. Música de Tommy Lee. Para trás ficaram também num posto 1912 Just Another Night de Mick Jagger, também no posto 1913 Tommy Tutton com este 867-5309 Jenny. E no 1914º posto ficou a música dos Bee Gees, Give Talking. Vamos subir um pouco mais da contagem. Posto 1910, Captain Sensible, música What I Said, Captain, Captain, you said what? É como se chama esta música, então, que aliás é um tema que confesso como é que ficou tão acima de outros temas que eu já vi aqui de minha qualidade, digo eu, mas aqui foi considerado por esta revista como melhor do que, enfim, do que muitas músicas que por aqui passaram, porque na revista incluímos apenas até 2007, mas a partir daí é a responsabilidade nossa, mas até 2007, sem dúvida que ainda há muitas músicas, portanto, muitas enfim, há outros temas que fizeram mais sucesso, que se calhar são mais elaborados, que estão mais abaixo, mas pronto, é a elaboração da revista norte-americana Triple M, é então a elaboração da revista norte-americana Triple M. Mas muito bem, dizia então que ficamos com este momento. Depois também vos trago o posto de 1909, que pertence a Robert Cray Band. Smoking Gun é como se chama esta melodia, mais uma também do género rock. 1908, Phil Collins com o tema mais conhecido de todos, You Can Hurry Love, ou seja, é o tema mais conhecido de todos destes quatro e um dos mais conhecidos talvez desta edição, talvez até seja o mais conhecido. E o posto de 1907 pertence a Roger Water com Radio Waves. E a partir daqui, mesmo com respeito à revista norte-americana Triple M, já vamos sempre subir mais do que 100 lugares nesta contagem. Mas é assim, ouvintes, que vamos seguindo a edição de hoje. Espero que gostem, espero que desfrutem. E eu volto daqui a pouco com mais 3 temas. Well, I woke up this morning, I was feeling fine. But this cancer was bringing me, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the plot of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? Twice a day, if you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west, where the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad. He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what do you want? I said what? He said Captain. I said what? He said Captain. I said what? He said Captain. Canal 1. Game of give and take it. Mais 3 filmes, depois do tema de Roger Waters, no posto 1997, chama-se esta música Radio Waves, aliás, posto 1908, You Can't Hurry Love, e posto 1909, Robert Craig Band, Smoking Gun. O posto 1910 pertence aos Captain Sensible. A música chama-se What I Said, Captain, you say what? Comecei com esta música dos Captain Sensible. Como disse, agora mais três. Vamos ficar com os Stray Cats Rock This Town e também com música dos Queen, Fat Bottom Girl. O posto 1904 pertence a alguém que nós aqui conhecemos bem, até 1999. A música chama-se Lullaby e é de Sam Mullins. Esta música foi lançada em 99, chegou a Elis até a fazer parte do Now 99 aqui no nosso país. Foi o primeiro Now que foi feito, foi o Now 99. E dá-se então o caso de que, bom, foi sem dúvida um tema que fez muito sucesso aqui no nosso país. Foi considerado para esta revista como o 1994º melhor tema de sempre, dentro de 2007, que a revista escolheu. Vamos conferir então estes três temas daqui a pouco, a minha última intervenção, com as últimas três deste domingo. Antena Web, Canal 1. Big parties, everyone was there. They hung out.

música que chama-se Rock This Town. Vamos agora para os últimos três temas, músicas cada vez mais conhecidas, como este Hold the Line, música de Toto, que vamos conferir já de seguida. E logo depois, uma outra que também é conhecida, Bang and the Blame. Aliás, Bang and the Blame, música dos R.E.M. Para fechar esta edição, Morris Minor com The Majors. Stutter Rap, é como se chama esta música que vai então fechar a edição de hoje do nosso programa 2015. Agora mais, já no próximo domingo, e já vamos do normal, ou seja, do posto 1900 até ao 1880 e alguma coisa, não me falha a memória. Todas as vamos conferir, várias, vamos conferir até 32 postos mais acima. E bom, espero que gostem. Aos ouvintes, seja com a intenção de uma ótima... E uma ótima noite, fiquem bem e até à próxima edição de 2015. Para fechar então o posto 1903, Hold the Line dos do Toto. Até para a semana. Boys. Now, hey there, people, won't you lend an ear? 'Cause I've a story to tell, and I'm telling it here. I was born in a town. that then? Will you make Mr. Whittaker at number 32? Besides, it's not very good for the boys. A bit harsh, isn't it? Go! Sleep! Till bedtime! Talking of which, it's 10:30 already. What time do they stay up till in America? Oh, very late. Sometimes 10:45. Well, actually, I've heard in New York they sometimes even stay up till midnight. No wonder they do all that shouting. Yes, they must be very snappy and irritable. That's right. You know, I heard a story that those toasty boys stayed up till 12:15. Well, that's really? Just silly. They're just going to get burnt out. Burnt out. Yeah. 13, we've all been caught in the mousetrap. So join with us and do the stirs, stirs. Well, no one's ever seen what I mean. From the age of 13, we've all